Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Felizes? Animados? Ou não? Mais ou menos? Hã? Quem já comeu hoje? Ótimo. Bebeu? Só alguns? Quem gozou na presença de Deus? Alguns? Que caras são essas? Você está gravando isso mesmo, Karina? Ai, amém. Então, sem muitas delongas, para a gente não ficar um culto chato, porque tem fantástico, novela, um monte de coisa ainda para assistir. Eu queria ser bem breve aqui. Hoje tem novela, não, né? Por isso que as irmãs estão calmas. Eu queria ser bem breve no processo. O Pedro pediu para a gente poder estar compartilhando alguma coisa hoje. E eu estava pensando no que falar, no que trazer, etc. e tal. E nessa correria de janeiro, a gente veio para desenrolar uma escola. Agora em janeiro não foi possível, cancelamos a escola, ia ter um congresso, cancelamos também. Aí aproveitei para ficar esses dias com meu sogro, ele mora por coincidência aqui em Arco Verde. E eu desci essa noite para cá, para falar para uma turma de adolescentes e jovens, num lugar que chama Aldeias, uma montanha que você sobe aqui, etc. E estava conversando com eles lá hoje pela manhã sobre um assunto bem interessante. Eu queria também compartilhar um pouco sobre esse assunto, sobre nós como cristãos, como igreja. E estava falando do processo, da história da igreja no Brasil, o desenvolvimento, o desenrolar da igreja na nossa nação, desde o início. A forma de contextualização que nós temos vivido muito vagarosamente nessas grandes décadas que têm passado, nesse século. E foi bem interessante. Nós passamos uns vídeos bem pesados, que não vai dar para passar aqui, mas sobre alguns sobre o que a sociedade pensa da igreja hoje. O que as pessoas querem de uma igreja hoje, o que elas esperam de uma igreja hoje. Na realidade, muitos não esperam mais nada, bem na realidade. Uma pesquisa que foi esclarecida há algum tempo atrás, das três classes mais desacreditadas na sociedade, que é a classe dos três P's, que é pastor, Pedro, políticos e polícia, né? Então essas pesquisas estão sendo feitas aí pelas agências de publicidade, pela GV e outros grupos, e a gente estava formando opinião e crescendo junto de manhã ali, tinha mais ou menos uns 70, 80, sei lá, adolescentes e jovens, e eu comecei a fazer algumas perguntas em relação a sonho, a expectativa. Várias perguntas. Qual que é o sonho que você tem? Qual que é a sua expectativa em relação a você em Deus e a sua geração? E descobri que não rola muita expectativa no meio da galera. Não rola muitos sonhos em relação aos sonhos de Deus no meio da galera. E essa pergunta a gente está fazendo pelo Brasil afora, pelas igrejas, pelos projetos, etc. e tal. E a gente tem visto que falta muita garra e falta muita disponibilidade de viver uma fé na íntegra. Uma fé onde que você vai pegar a sua crise, seja lá qual for a sua crise, você vai colocar a sua crise numa caixinha de sapato e você vai continuar marchando e sonhando sonhos de Deus. E fazendo uma recapitulação dessa igreja brasileira, quando no início foi plantada no Brasil, algumas denominações vieram para cá, a Assembleia de Deus com o Daniel Berg e o Vinagre, que eu não sei o nome do cara direito, eu esqueci o nome dele, eu chamei ele de Vinagre. Hã? Isso, Gunaviner, é Vinagre. E o Simon da Presbiteriana, os Bergmans da Batista, aquela senhora lá da Quadrangular, que eu também esqueci o nome dela, né? E vieram trazer o Evangelho para a nossa nação, e ele começou a ser expandido pela orla, por algumas regiões do Brasil. E muitos missionários e pastores, plantadores de igreja, morreram no Brasil, estabeleceram sonhos que Deus tinha para eles naquele momento, de trazer a palavra escrita e a palavra testemunhada, e a palavra harmonizada. E eles começaram... Dá choque? Não, eu vou ficar com o pé na madeira aqui. E esse pessoal veio, e eles passaram por várias dificuldades, malária, insônia, flechada de índio, e mais dezenas de dificuldades, onde eles também morreram na nossa terra e deixaram um legado aqui para nós continuarmos. E essa igreja ela veio para o Brasil já formatada, bem do estilo europeu e americano. Veio formatada como? Ela veio num molde de uma liturgia, que também foi bênção para aquela época em determinado momento, e está sendo até hoje para alguns e algumas por aí. E eles trouxeram a harpa cristã, o cantor cristão, trouxeram os modelitos, né? Não pode usar calça, na época dizia calça esporte na igreja, é vestido longo, ombros de fora nem pensar, né? Os homens bem comportados, então trouxeram todo aquele estereótipo europeu-americano para cá. Os moldes, a arquitetura, cadê a arquiteta? A arquitetura dos templos trouxeram também para o Brasil. O modo de colocar as cadeiras, o púlpito, todo esse processo que a gente vive até hoje, trouxeram de lá e foi plantado no Brasil. E foi muito bom. Só que o Brasil, ele começou a crescer, a desenvolver, a popularizar, as cidades se espalharam, viraram megacidades, megalópolis, e etc. e tal. O mundo cresceu, veio a modernidade, trazendo N novidades para a humanidade. Depois veio a pós-modernidade, e agora está se falando em hipermodernidade. E esse processo todinho de aculturamento da nação, da população mundial, todos os processos de mudança nas artes, na saúde, na economia, na política, na educação, todos os processos de mudança, na moda, ele começou a andar de uma forma muito rápida, motor 8 cilindros, envenenado. E nós, igreja, começamos a patinar, era como se fosse um carro 4x4 na lama. Por quê? Um carro que tem um motor potente, que tem uma tração potente nas quatro rodas, porque é um carro gerado pelo Espírito, pela palavra do nosso Deus, certo? Mas que engatinha até hoje em muitos processos da humanidade. Por exemplo, eu acho que eu já até falei essa historinha aqui já. Nos anos 80, quando explodiu a AIDS, que todo mundo dizia, a praga gay chegou, aleluia, Deus mandou a praga para acabar os gays do mundo. Sem saber que a maioria dos nossos pastores são gays, né, Pedro? A maioria, grandes e grandes e grandes pastores, homens de Deus, têm suas dificuldades, mas qual que é o problema? Está casado, está fiel, é esposa, tem as crianças, é bênção. Tem a luta, certo? Tirou o silicone, mas está caminhando com Deus. E sem sabermos que dentro das nossas próprias igrejas, nós temos inúmeros casos de cunho sexual. Aí, nos anos 80, soltaram vários jargões na televisão, nas rádios, né? Vamos orar para que essa praga queime todo esse povo, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então foi a época que mais nós precisávamos de nos contextualizar a políticas públicas, nos organizarmos como comunidade cristã, como instituição, enfiar a mão no bolso, converter o bolso e socar grana em pesquisas, em ambulatórios, em caridade para as pessoas que estavam frageladas devido ao momento que vivia naquela época dos anos 80, e aqueles coquetéis que o governo soltava era pior do que qualquer coisa, parece que matava mais do que ajudava, né, farmacêutico? Então, o Brasil, vamos falar de contexto, o Brasil viveu uma crise muito forte em relação à saúde naquela época. E nós, igreja, engatinhamos nesse processo, que é um processo bem ligado à saúde. E nós tínhamos condição de escancararmos as portas das nossas igrejas e agregar e aconchegar todas aquelas pessoas que estavam sendo expulsas de suas famílias, rejeitadas em suas faculdades e pela sociedade inteira. Olha, não entra não, porque vai pegar no ar. Ó, cuidado, porque fulano encostou aqui, pode ser que tenha um vírus aqui, e neguinho vai encostar no púlpito e vai ficar bichado. Vocês estão entendendo, irmãos? Noque, galera, R$ 1,99 vai entrar. Ah, do M18. Sejam bem-vindos. Então, galera, o que que acontece? Essa crise na saúde que teve no mundo inteiro, e o Brasil pegou isso com bastante personalidade cristã, certo? Nós perdemos a maior oportunidade que tivemos na história do Brasil em relação à igreja alcançar um espaço na sociedade e ser relevante. Por causa do preconceito, dos paradigmas e de formatos que até hoje nós carregamos dentro de nós. E muitas vezes a gente até quer montar uma igreja legal, onde que vai vir todo mundo, e beleza, você pode ficar à vontade, mas no final das contas, a gente acaba que por formatar alguns processos e do desenrolar da igreja. Eu não sei se está confuso na sua cabeça, se você está sacando um pouco a ideia. Eu estou dando esse exemplo da saúde, que é algo que me veio na mente aqui agora. E vários outros processos, está chegando a galera da arte. Quanto nós perdemos em relação à história da arte da nossa nação? A gente perde até hoje, porque os nossos louvores são tudo importado. Até hoje a gente está trazendo os enlatados que o estrangeiro trouxe no passado, e até hoje nós insistimos a fazer. Sendo que nós somos um povo muito criativo, um povo do gingado, do rebolado, um povo da tabaca, do batuque, o povo do frevo, né, pernambucanos? O povo do samba, o povo do forró, o povo do sertanejo, o povo que tem a arte de criar música e desenvolver. E por que não as nossas igrejas ainda não fazem louvores com frevo e quebra tudo? E balança o bairro? E deixa a vizinhança a loucura, sapecando lá na cozinha deles, querendo vir para a igreja. E por décadas e décadas e décadas e séculos, nós repetimos a mesma história. Então nós estamos vivendo ainda um processo de aculturamento ainda em relação à contextualização do reino de Deus numa nação que nós fazemos parte. A nossa marcha para Jesus pelo Brasil afora, quem dera chegasse aos pés da parada gay. Não chega, porque ainda nos falta sonhar os sonhos de Deus em relação aos manifestos que nos cabe como igreja de Jesus Cristo na face da terra. E hoje pela manhã eu comecei a perguntar aquela galerinha ali, meu, o que você faz? Ah, eu faço isso. O que você sonha em cima disso? Não sei. Quantas horas que você fica na internet por dia? Ah, dezenas de horas. Ninguém lê nada, ninguém pesquisa nada, ninguém vai atrás de nada. As políticas públicas estão aí para nós trabalharmos, usá-las, desenvolver os projetos através delas, para os cadeirantes, certo? Para os cegos, para o fulano, bertano e ciclano. E muitas vezes ainda a gente está perdido dentro de uma liturgia que ela não consegue sair de dentro de nós. E é muito cômodo para nós. É muito cômodo para nós isso. Porque já vem formatado, eu não tenho que gastar mais tempo com criação, com desenvolver o reino de Deus. E é tão interessante que Jesus Cristo, ele fala em algum lugar da Bíblia, que o reino de Deus está onde? Aonde, galera? Hã? Dentro de nós. E esse reino de Deus, ele é imensurável. Ele é para ser desenvolvido em todos os aspectos da sociedade. É um reino que precisa realmente brilhar nas pessoas, e não condicionar, enxotar e canalizar as pessoas em mais um formato que foi trazido para nós. Glória a Deus, porque os missionários das antigas vieram e trouxeram, mas nós precisamos de pegar esse reino de Deus que está dentro de mim e de você e desenrolar e contextualizá-lo para essa geração. Porque essa geração, ela já passou da beira do precipício, ela já está caindo. Antes dizia-se que ela estaria na beira do precipício, ela já caiu, ela está descendo, mas ela está descendo de com força. E se nós não pararmos e antenarmos para a nossa realidade como cristãos hoje, nós vamos passar mais um século discutindo se eu visto isso, se eu visto aquilo, se o louvor vai ser assim, se vai ser assado, acolá, se vai ter luz negra, luz branca, luz amarela, luz roxa, se vai ser assim, assado. E geralmente as nossas brigas relacionadas a departamentos de igreja são brigas para o holofote. Ninguém briga para lavar banheiro, ninguém briga para fazer alguma coisa que está lá no fundo, onde que ninguém vê. Dificilmente nós veremos brigas. E mais uma vez nós repetimos a história, né? Parece que é uma história sem fim. E eu estava... Queria ler um texto rapidamente para acabar, que fala sobre a fé. É alguns testemunhos. Alguém aceita água? Orar a Deus para que no futuro as igrejas tenham um vinhozinho chileno, né? Ia todo mundo falar em línguas. E um texto, tem 21 anos que eu sou missionário, apesar das minhas mazelas, meus pecados e minha falta de caráter em muitas áreas, mas nesses 21 anos eu tenho me apegado a um texto na Bíblia, que toda hora que eu me vejo que eu estou entrando em alguma dessas crises neuróticas da vida aí, crise de falta de dinheiro, crise de temperamento, crise de amor, crise de sexo, crises. Eu corro para esse texto e começo a ler esse texto. Por quê? Ô Pedro, esse negócio de microfone e púlpito é terrível. No futuro a igreja não terá esse trem. Então, por que que eu me apego a esse texto? Porque ele fala muito comigo em relação à fé. E ele dá testemunho dos antigos mestres israelitas e vários outros homens e mulheres de Deus que viveram pela fé nessa terra e se absteram de tudo para poder sonhar os sonhos de Deus. E não permitiram ficar dentro de uma estrutura onde amarrasse eles, limitando-os num sistema onde eles iam passar a vida inteira numa linguagem evangeliquês e fazendo uma procissão evangélica onde eles não pudessem fazer nada para despertar e transformar a geração onde eles viveram. Vocês estão entendendo qual é? E nós, cristãos pós-modernos, passamos por imensas crises. A igreja passa por várias crises. E a igreja também, eu não estou aqui só para meter o pau na igreja, gente. Eu estou fazendo só uma recapitulação de onde estávamos, onde estamos e para onde temos que ir. E a igreja, ela tem o hábito de viver de moveres. Agora é o mover do paletó, do dente de ouro, do cai-cai, do louvor profético, dos negócios de lenço, essas paradas, tudo. Só que mover, ele vem, chega, ele passa e vai embora. E geralmente as pessoas voltam para a crise. Vocês estão ligados? Tem que ter alguma coisa balançando para o povo. Ai, vamos. Vamos, porque está rolando um pseudo mover. E esse povo que está falando aqui da fé, os heróis e patriarcas da fé, eles simplesmente viviam através da palavra de Deus, palavra. E naquela época Deus falava com os caras através de voz, através de bicho, através de profeta, de areia, do mar, etc e tal. E hoje, Deus, ele se revela para nós através da natureza, a palavra viva que é Jesus, a palavra escrita que é a Bíblia, certo? A boca de Deus é isso aqui. Eu já mostrei a boca de Deus aqui já uma vez? Não? A boca de Deus aqui, ó. Isso é a boca de Deus. Tem que gravar, né, Camila? Vera, Karina. Isso é a boca de Deus. E é muito importante a gente cair na real em relação a esse texto, porque nós não necessitamos ficar esperando mais um mover, um bagulho qualquer do reino de Deus, para a gente ter energia e vontade de fazer o reino de Deus ser desenvolvido em todas as áreas da sociedade. Certo? E até na nossa própria vida e na nossa própria comunidade cristã. Porque esse povo, eles ouviram uma só palavra de Deus. Vai, faz isso, fica calado e sai quebrando na miúda. Deus era curto e grosso. E eu quero ler esse texto para vocês. A minha Bíblia está na linguagem de hoje. É uma linguagem meio herética, mas é para, né, essa geração entender. Que se eu ficar com a Bíblia muito erudita, os caras vão ficar... Ninguém tem paciência de ir lá no dicionário, saber por que fala aquela palavra, porque vem do grego, do hebraico, do aramaico. E aí é muita perda de tempo. A menos que seja para estudar mesmo. Presta atenção no texto, hein? Vamos viajar. Já estou terminando. Viu, Pedro? Você está ansioso, nervoso, né? Alguém tem uma bolinha aí para dar para o Pedro? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova que existem coisas que não vemos. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito do que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que viagem. Isso é a palavra de Deus, até hoje, viva e eficaz. A fé livrou Enoque de morrer, pois ele foi levado para Deus. E ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. O que é agradar a Deus, galera? É fazer uma liturgia de domingo na igreja? Como que a gente sente, como que a gente reage quando mais um adolescente foi executado por causa do crack? Está mexendo com a minha estrutura psíquica, emocional, espiritual? Se não está, se eu sou mais um brasileiro evangélico que olha, mais um morreu, tem alguma coisa errada com essa estrutura chamada igreja. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barraca, uma barca, um bote, um troço, em que ele e a sua família foram salvos. Assim ele condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Gente, Abraão recebeu a palavra de Deus e montou no porco. E muitos cristãos têm chamado de Deus e estão questionando Deus se vai comer, vestir, se vai no banheiro, se vai casar. Ah, eu vou, Deus, mas me dá uma prova se eu vou ter homem ou mulher. Os nossos desafios em relação ao nosso cristianismo, à nossa humanidade, ao nosso Deus, eles ainda estão muito ralinho, meio água com açúcar. Eu estou dizendo isso com propriedade do que eu ouço e vejo pelas igrejas do Brasil, porque eu rodo igual notícia ruim, e eu ouço isso o tempo inteiro, e é agonizante. Pela fé ele morou com estrangeiros na terra que Deus lhe havia prometido, viveu em barracas com Isaac e Jacó, que tinham recebido a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Ou seja, Abraão entendeu que aqui, né, Israel, Brasil, Estados Unidos, Canadá, planeta Terra, isso aqui é rodoviária, meus irmãos. Sua família não é sua família, sua empresa não é sua empresa, seus filhos não são seus filhos. Deus permitiu que você cuidasse, né, de algumas coisas aqui por um tempo, para depois você vazar para lá, para uma cidade onde os alicerces não podem ser destruídos por mão humana, que é a vida eterna. E muitos crentes estão assim, agarrados em estrutura dessa terra, principalmente estrutura de igreja, liturgia, esses trem tudo, em carro, moto, casa, cachorro, gato, galinha. Pela fé, Abraão se tornou o pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filho. Deus inventou Viagra lá no passado, meus irmãos. Resolveu a parada do cara logo. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto ou broxa, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu e tão numerosos como os grãos de areia do mar, da praia. Isso é uma realidade, porque está escrito, é a Bíblia que fala isso. Vocês estão ligados, gente? Nós precisamos de desafios maiores e mais loucos e mais exuberantes, desafios mais fundamentalistas. Geralmente os nossos desafios é se eu vou conseguir fazer uma progressiva sábado de manhã no salão. É se eu vou conseguir comprar um tênis da Nike. É se eu vou conseguir trocar carro de ano. Porque os nossos desafios hoje estão tudo centrado aqui no umbigo. Não vou mostrar meu umbigo, que eu fiz uma cirurgia. Parece mais um... Não posso dizer aqui. Está gravando. Todas essas pessoas morreram cheias de fé. Não receberam as coisas que Deus lhes tinha prometido, mas as viram de longe e as reconheceram. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por esse mundo, essa croca que a gente está vivendo nela. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não pensaram em voltar para a terra de onde saíram. Se quiserem, teriam a oportunidade de voltar. Por quê, galera? Nós temos livre arbítrio. Deus pode te chamar para qualquer coisa dessa vida e você simplesmente não querer fazer e não fazer. Então ele vai usar outro. Vai usar jumento, vai usar qualquer coisa. Mas ele usa quem ele quer. E aqueles que obedecem. Então essas pessoas tiveram oportunidade de voltar e ficar vivendo a vidinha medíocre, reclamando da vida. Ah, vai chover, tá calor, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem carne hoje. Ah, igual Hard. Hard era uma hiena chorona da Hanna-Barbera que tinha na televisão antigamente. Quem lembra do Hard? Só você, né, pastor? Tem muitos crentes que são Hard. Muitos. E tem crente que tem que ser Lipe, o leão, que era um leão safado que pulava cerca e saía quebrando tudo e não tinha desafio que o parasse. Num bom contexto, lógico, não é para você roubar. Mas pelo contrário, procuraram a pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando quis pôr à prova, ofereceu o seu único filho em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para sacrificar o seu único filho. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac, você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus podia ressuscitar Isaac, e pode-se dizer que Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu a bênção para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José. Ele se apoiou em sua begala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas para o Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um pouco de tempo os prazeres do pecado. Achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura, a glória de Deus, a vida eterna, as promessas de Deus, porque isso aqui é croca. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo do ódio do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, ele iniciou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca e quando os egípcios tentaram atravessar, foram engolidos. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a menina de programa lá do bairro lá, Boa Viagem, certo? Contextualizar aqui o texto, né? Mandou, Lula, perdi o texto. Não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, porque ela havia recebido bem os espiões israelitas, Daniel e sua gangue. O que mais posso dizer, Igreja de Jesus Cristo? O tempo é pouco, porque o Pedro daqui um tiquinho toca o sino. Pouco demais para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e as venceram. Olha só que loucura isso. Fizeram o que era certo. E receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos da espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Amém. O texto termina mais alguns passos pela frente, mas eu vou terminar por aqui. O que mais a gente pode dizer em relação a todos esses homens e mulheres de Deus que sonharam os sonhos de Deus, que almejaram realizar no momento oportuno tudo aquilo que Deus tinha para eles naquela hora, naqueles dias de suas vidas. E quando eu estava falando para essa galera hoje de manhã, eu fiquei um pouco assustado. E quando eu estou falando para uma galera pelo Brasil afora, eu estou ficando assustado de ver uma representação cristã que não sonha os sonhos de Deus, que não almeja nada em relação ao reino de Deus. A política está aí e ninguém se envolve com a política de forma relevante. Poucas pessoas, a bancada evangélica é uma tortura chinesa para a mente e para a paciência de muitos. Se peneirar, fica poucos. Os nossos jovens, os nossos cristãos, não estão sonhando a serem José do futuro, que transformou e influenciou 3 reinados. Onde que ele foi governador, foi um estadista de honra e transformou a sociedade inteira. Nas artes piorou, é tudo copiado, vem tudo da Austrália, de Rio Songs e tudo mais. Não se cria, não se desenvolve, não se faz muitas coisas novas mais. E quando se faz, são cópias mal feitas, como o DVD pirata de boca de fumo. Na saúde, nós ainda temos que bater e ir para a rua queimar a bandeira e a gente não faz. Na educação, piorou. As nossas escolas públicas estão com as carteiras quebradas, estão com as paredes arrebentadas, os banheiros quebrados. Rola estupro, abuso nos banheiros, e nós, igreja, precisamos de invadir essas escolas públicas e ajudar a pintar, restaurar, arrumar e mudar a história desse lugar. E, olha, duvido que não exista uma diretoria de escola que não vai abrir as portas para nós cristãos entrarmos para recuperar e restaurar aquilo que está sendo depredado. O que mais podemos dizer em relação ao cristianismo da pós-modernidade? Ele veio para nós, foi plantado, está sendo desenvolvido, engatinhando num processo tão lento. Porque o nosso foco ainda precisa de ser um foco que a gente vai usar as lentes de Deus para quebrar tudo. E se Jesus tivesse vindo hoje, sabe quem que ia matar Jesus, gente? Vocês acham que é pai de santo? Que é vudu? Vocês acham que são os gnósticos que ia matar Jesus hoje? Quem que ia matar Jesus hoje? Nós, evangélicos, é nós que íamos rebentar ele na cruz, e sem dó. Isso é uma realidade. através de atitude. Pedro sabe o que eu vou falar agora. Julho, estávamos trabalhando no... Esqueci o nome da sua cidade, compadre. Palmares. Palmares e Barreiros, levando comida, dando rolê e ajudando, tentando ajudar em alguma coisa. E tivemos uma reunião aqui no Recife com uma patota de pastores. Os caras estavam preocupados em construir templo, porque não pode parar de ter um culto domingo à noite. Isso é ridículo, desculpa falar assim, mas é ridículo. O culto de domingo à noite é muito mais importante do que as famílias estão passando, fome, sede e mais um monte de miséria. E quando a gente vai para Isaías 58, que fala do verdadeiro louvor, do verdadeiro jejum, e retrata muito bem o que está no coração de Deus em relação a nós como igreja, e a nós como igreja e sociedade, e a nós como igreja e Deus. É de doer o coração. Então, toda vez que eu estou desanimado e falo, Deus, não aguento mais, vou voltar para Belo Horizonte, vou montar minha empresa de novo e vou ficar lá, sossegado, comendo queijo, frango com quiabo, pão de queijo. Vou morrer lá, buchudo. Mas aí Deus me leva para esse texto. Porque, galera, é muito xarope viver sem sonhar, viver sem desafios. É muito xarope ser cristão, para gastar o tempo da vida inteira dentro de igreja e não sonhar os sonhos de Deus com a humanidade. Terrível. Tem um site que chama Órfãos do Sudão. Nossa, estou babando já. Órfãos do Sudão. Depois você abre esse site para você ver a realidade daquelas crianças estupradas, martirizadas, guerrilheiras, crianças que têm sangue no olho. E nós estamos no shopping gastando toda a nossa fortuna. Grandes cristãos. A ecologia está aí, o meio ambiente está aí regaçado. E nós cristãos não batalhamos. A marcha gay está rolando e a gente não vê os cristãos lá no meio da galera. Só o Pedro. Isso você pode gravar. Tem uma frase que eu escrevi de algum lugar que eu não lembro mais, relacionada ao meio ambiente, que diz... Quando a última árvore tiver caído. Quando a última árvore tiver caído. Quando o último rio tiver secado. O último peixe sido pescado. Então, nós, seres humanos, vamos entender que não se come dinheiro. E é uma frase que a gente pode canalizar para várias realidades nossas, como cristãos, na face da terra. Há um tempo atrás, uma menina de 16 anos, grávida, quase 9 meses, fumadora de pedra, ficou devendo uma pedra pro cara, pro filho da mãe. Que Deus o tenha. Mataram ele também. Descarregou uma pistola .40 nessa menina, estourou ela toda, com barriga, com neném, com tudo. E as pessoas passam e falam, não, mais uma morreu. E não tem um sentimento de pranto, de dor. Isso é muito perigoso para nós como igreja, porque... Que nível que está os nossos valores? Nós vemos cristãos encher o saco que não pode ouvir música do mundo, mas assiste novela. Qual a diferença? Não pode beber cerveja, mas é viciado em novela. Que é uma droga tão quanto. Que segue Big Brother, que torce pro cara morrer lá na novela e pro outro ficar com a mulher do outro porque ela é boazinha. Tem crente que ora. Jejua. Então nós precisamos entender, nós temos que viver vidas que vão ser vidas banhadas por desafios de Deus, por sonhos de Deus, por almejo de transformar esse mundo, porque essa croca vai acabar, e vai mesmo. Amém? Vou orar. Vamos orar por fé? Orar por fé, por sonhos de Deus e por desafios. Certo? E depois eu vou fazer mais uma outra oração, que é importante. Viu, Pedro? Deus, nós pedimos ao Senhor, apesar de nós sermos o que somos, fé. Aumente a nossa fé. Baseie a nossa fé em desafios que são do coração do Senhor, não de desafios de oi de tandera, de comprar, de consumir, de viver só para o nosso umbigo, como glutões, fanfarrões e fanfarronas, onde que a gente só pensa nas nossas coisas. Nos ajude a sonhar, Deus, com esses órfãos do Sudão. Nos ajude a adotá-los. As crianças que estão fazendo programa por 50 centavos na 101. As meninas e os meninos que estão sendo executados nas bocas. Nos dê fé, Pai, para acreditar que a gente ainda pode sonhar e a gente ainda pode ser um povo que vive como o povo que está em Hebreus 11. Os patriarcas e heróis da fé. Deus, não nos deixe perder tempo com essa croca desse mundo. Não nos deixe gastar tempo com futilidade de programa de televisão, com futilidade de internet, mas nos ajude a usar esses espaços para transformar e para fazer um grande movimento do amor do Senhor. Deus, renova a criatividade em nós para criarmos coisas novas e contextualizadas num país que é o país do rebolado. Nos ajuda a rebolar, Deus. Mexe com a nossa escadeira. Faça, Pai, com que os nossos pés balancem. Pai, nos desengessa. Quebra esse gesso que nos prende numa liturgia terrível, onde a gente não pode expressar para o Senhor aquilo que deveria estar empapuçando a nossa alma. No nome de Jesus, nós oramos também, Pai, por desafios. Renova os nossos desafios. Dá para a gente desafios muito loucos para essa geração. Não nos deixe, Pai, ser uma igreja, é mais uma igreja, Pai, de quebradinha, onde que é tudo lindo e maravilhoso. Mas nos dê desafios além fronteiras. Desafios que a gente humanamente não conseguimos, mas pela fé no Senhor a gente vai conseguir. Mudar a estrutura desse mundo. Porque nós acreditamos que a política pode mudar, a saúde pode mudar, a educação pode mudar, as artes podem mudar. A ecologia pode mudar porque nós somos um povo que serve um Deus vivo e não servimos um banana. Nos ajude a ter fé, desafios e força para essa vida. Não nos deixe acovardar dentro de templo, de igreja, dentro das nossas próprias casas, mas nos jogue na boca, nos jogue no meio do caos. Nos leve para o frevo, para o carnaval, nos leve para a marcha gay, nos leve, Pai, para o meio do centro de macumba, nos leve para as bocas de fumo, nos leve para onde a gente realmente tem de estar. Tira a gente do gueto, tira a gente do gueto, Deus. Tira a igreja do gueto. No nome de Jesus nós pedimos isso ao Senhor. Renova nossa visão, renova nosso coração, renova nosso tudo. Pai, se tem coisa na nossa vida que nos impede de fazer o que o Senhor quer, arranca de nós e dá para um pobre miserável. Amém. Amém.